A vida me ensina qual caminho eu devo escolher. Mano, a ideia é pra mim e pra você. O desespero não domina a minha vida, e assim também tem que ser com você. Eu sei é embaçado, meu irmão, é muita treta. Eu sei que é difícil, mas mano, eu insisto. Desculpe se me meto, mas preste atenção. Te dou a minha ideia, te dou a minha mão. Você está na beira de um buraco profundo. Ninguém quer mais te ver, esqueceram de você. Muitos dizem que você não é de nada. Mete a boca e só te põe numas erradas. Até comigo você anda diferente, porque a fumaça já dominou a sua mente. Nem se lembra mais que eu sou o seu amigo, mas mesmo assim pode contar comigo. Vou avisar sua família onde você está. Eu vou ficar aqui até eles virem te buscar. A fumaça te domina, sua mente se revolta, porque você está num caminho sem volta. Caminho sem volta. Cada mano sabe o que é bom pra si, mas dá um tempo, mano, não é bem por aí. Não vou deixar você aqui abandonado. Sua mãe está sofrendo, seu pai tá preocupado, está tão só, vem com a mente dominada. Seu jeito assim revela uma vida condenada, de corpo e alma no caminho incerto, na multidão e se sentindo no deserto. Tem vários mano assim jogado pelas ruas. É muita maldade, é a nossa cidade. Eu posso ver a sua morte estar por perto, mas tudo vai mudar, Deus vai te ajudar. Eu tenho fé, mano, pode crer. A minha intenção é ajudar você. A fumaça te domina, sua mente se revolta, porque você está no caminho sem volta. Caminho sem volta. Caminho sem volta. Caminho sem volta. Caminho sem volta. Vida difícil eu também passei. Eu sei é embaçado, sangue bom eu sei. Mas a dificuldade não me dominou. Levei meu pensamento a Deus e Ele me ajudou. Quem dera eu ter melhor condição, e junto com outros manos ajudar outros irmãos. Mas eu sei que ajuda um pouco e a minha mensagem tá indo bem, eu tô fazendo a minha parte, irmão. Você está perdido, mas fique sabendo, Deus está contigo. A rua te domina, sua mente se revolta, mas Deus vai te livrar, Deus vai te ajudar. Vou avisar sua família onde você está. Eu vou ficar aqui até eles virem te buscar. A fumaça te domina, sua mente se revolta, porque você está num caminho sem volta.